Sou louco, não sou lock, vi que não sou robocop. Aperta o blunt, com os moleque hoje quer ficar ciclope. Vai pra grupo, seu xarope, agora é só verde do top. Tô correndo dessas fitas que só o nariz entope. Sou louco, não sou lock, vi que não sou robocop. Aperta o blunt, com os moleque hoje quer ficar ciclope. Vai pra grupo, seu xarope, agora é só verde do top. Tô correndo dessas fitas que só o nariz entope. Quer dar um tiro, tá dando tiro, um tiro lógico. Um tiro que acerta cheio, seu psicológico. Só de fim de semana, vai pensando bacana. Hoje é duas, amanhã é dez. Durante a semana, bebeu breja, tomou drink, eu sei que você vai querer. Vai gastando que não tem, mas o remédio tem que ter. Se estabelecer pra quem caiu, já era, não dá mais. Ela te ama muito e não vai te deixar em paz. O nome dela é essa mina é veloz, a pior das vagabundas, deixa a mente feroz. De manhã arrependida, a frustração te acompanha. Você não aguenta amanhã, porque ela sempre ganha. Na noite seguinte, ela te assanha. Você todo excitado, dispensa fiel maconha. Sua história se confunde com caráter e postura. Janta muita bebida e fala pra mistura. Sou louco, não sou lock, vi que não sou robocop. Aperto o blanche com os moleque, hoje quer ficar ciclope. Vai pra grupo, seu xarope, agora é só verde do top. Tô correndo dessas fitas que só o nariz entope. Sou louco, não sou lock, vi que não sou robocop. Aperto o blanche com os moleque, hoje quer ficar ciclope. Vai pra grupo, seu xarope, agora é só verde do top. Tô correndo dessas fitas que só o nariz entope. Essa porra te seduz, te joga dentro do quarto. Com dinheiro pra gastar o amor com ela, fica perto mesmo não te merecendo. Seu coração bate forte, meu medo é essa merda te arrastando. Só pra morte que o Santo onde ela trouxe uma amiga bonita. Seu vulgo agora é bambam porque seu nome é Pedrito Timonível. Estágio agora é radical, só tocou totalmente no fundo do emocional. Visualmente fascinado, vidrado só nela. Aposto tanto com você, seu lar agora é uma sala. Crime passional, abandono por falta de dinheiro. Cê sai no desespero e furta logo o primeiro. Egoísta motivado através da abstinência. Quando longe ela te causa uma falta de paciência. Nesse círculo amoroso cê nem para pra comer. Magro fudido só no osso, elas brincaram com você. Sou louco, não sou lock, vi que não sou robocop. Aperto o blunt com os moleque, hoje já fica ciclope. Vai pra grupo, seu xarope, agora é só verde do top. Tô correndo dessas fitas que só o nariz entope. Sou louco, não sou lock, vi que não sou robocop. Aperto o blunt com os moleque, hoje já fica ciclope. Vai pra grupo, seu xarope, agora é só verde do top. Tô correndo dessas fitas que só o nariz entope.